Queria dar-te meus carinhos, desandar caminhos sem voltar a ti. Queria começar de novo e ter os teus beijos para ser feliz. Queria despertar de um sonho e encontrar teu corpo bem perto de mim. Queria dar-te meus carinhos, desandar caminhos sem voltar a ti. Queria começar de novo e ter os teus beijos para ser feliz. Queria despertar de um sonho e encontrar teu corpo bem perto de mim. Porém não posso, porém não posso. Tu me dizes que me queres e eu gosto. Ver teus olhos negros, teus lábios vermelhos para matar a sede. Queria ver, mas tenho medo de chorar de novo como já chorei. Queria que tudo me desses na mesma alegria que tudo te dei. Queria ver teus olhos negros, teus lábios vermelhos para matar a sede. Queria ver, mas tenho medo de chorar de novo como já chorei. Queria que tudo me desses na mesma alegria que tudo te dei. Porém não posso, porém não posso. Tu me dizes que me queres e eu gosto.